Gol no 394, livre pushback, acionamento chama para o táxi. Vai começar como? Oxana 6315, copia. Prossiga. Oxana 6315, Guarulhos aprovado, nível 360, via Peruísque 50. Decola da pista no 0, perfil de saída da Euleda, após direto Bidev, com curva à direita. Transponder 5460, controle 1 no 9, decimal 8. Autorizado, nível 360 para Guarulhos, da Peruí 50, decola da 10, curva direita, perfil de saída da EL, depois direto Leda, esquerda de Bidev, controle 1198, transponder 5460, Oxané 6315. Oxané 6315, cotejamento correto, chame pronto. Dá-lhe chama, obrigado, senhor. Gol 924, contato com a decolagem, gol 350, saída Pucca. 350 da Pucca, obrigado. E voo local aprovado, mil pés, decolada 17, curva direita, corredor Axé. O transponder 0151, no controle 1998, torno 186, Alfa Vitor Juliette. Vitor Juliette, 02, a bordo, parte 4, chame a torno 186 para acionamento com voo. Após a passagem do tráfego 3.4, está autorizado a linha mantém? Ah, afirmo, 5489, após o chanel, a linha mantém. Somente chame para o táxi. Altimetro 107, vento 100 graus, segundo 3 nós, altímetro no 0, no 2, a parte fora do solo. Firmo autorizado para o Editapan, é parte fora do solo. É 210, solo 15, livre direita, solo 121, decimal 9. 219, 6210. Guardião 07, decolada 11 no meio, aguarde transferência para o controle. Firmo autorizado cruzamento, aguarde transferência para o controle, o Guardião 07. Então, Índia 9 Hora Alfa, desça para 1.500 pés na proa da rotatória, de Simões Filho. 6210, táxi via Alfa, mantém posição na cidade Juliette. Alfa, para manter a cidade Juliette, o final é 6210. Chame táxi, são 3144. Chamando para o táxi, são 3144. Solo gol 1394 para táxi, com 1-2 a bordo, 3:50, alinhando Campinas. Tente gol no 394, Juliette Alfa até o ponto espera, pista no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 012, vovô. Juliette, Alfa, no ponto espera, 5:50, fazendo 0 no 2, obrigado, passa a mão. E a descida até o 050. Foi sobrevondulado por 3154. 3154, projetado, descida ao 050. Passa 050. De frequência até Limatanga, até o regresso. Salvador, 5489, decola. 5489, subal 200, saída Gole, vigilância. 200 na Gole. 3661, Recife, em 1251, alterne 1-3325. 1-2-4-1-3-3-2-5, obrigado, bom dia. G. Guardião 07, prossiga. Bordo, altímetro no 0, no 2, livre táxi, chame para o ingresso, Mike Bravo Uniforme. Boa tarde, boa noite, 394, 1394, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, bom, 1394. 5-2685, voo no 600, graças, até daqui a pouco. Confirma pessoas a bordo. Sente livre taxi, chama para o ingresso. Juliette, Oceaneiro 6210. 6210, Juliette 06. Juliette 06. 6210. Sinal 4 milhas, trem baixado travado, Mike Serra Golf. Sente o Mike Serra Golf, livre pouso no 17, vento 1 no 0 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 2. Boa. Mantenha o ponto de espera, Bravo Uniforme. Chame Recife, 12545, alterne, 12685. Tomar 12545, obrigado, vamos pro plano. Flatango Lima, Vitor Delta, desce ao 060, chegada Mari. 060, chegada Mari. Bravo Delta, pátio 345. Ok, ciente, aguarde na entrada do pátio 1, ok? Sem ingressar no pátio principal. Lima Foxtrot, entre em contato com a IES, ele está retransmitindo o seu plano, ok? Que não chegou no sistema ainda, aguarde. 394, decolado aos 20, chame controle 19.8, bom voo. 360, vigilância, gol 1394. Vamos 360, vigilância 394. Diga aí, Lourenço, vice-ainda Juliette, pessoas a bordo. A bordo, Faripe, após Faripe, Interlagos, vice-ainda Juliette. Vai aguardar a passagem do Airbus Jatan após o ingresso no pátio 1 no Lima, Mike, Quebec. Quebec chama a torre no 86 para cruzar a pista. Tá certo, bravo lá. É de bravo dado, sou só cotejo que na Quebec vai chamar a torre, por gentileza. Como assim? Na Quebec, chamar a torre 1186, bravo dado. Bom dia, Paulo Salvador, 35401, no sítio da Romeu. Bom dia, trip 5401, no minuto para a cópia. Backtrack, reporte livrando para a Bata. O 31 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, Fernando João Pessoa. Taxi via Pátio 1, Juliette Alfa, até o ponto de espera pista 10, quando lá tornou no 86, ajuste no 012, bom voo. 012, são autorizados táxi Pátio 1, Juliette e Alfa, 108.6 no ponto de espera. 3144, obrigado, boa tarde. Mantenha o ponto de espera, o número 2 para decolar da 17, o Alfa Vitor Juliette. A 31 no 54, desça para 2000 pés, ajuste 102, reporte no localizador. Com 1012 para 2000, reportarei localizador, 3154. Estabilizou, 4116. 4116, torre 186, bom posto. 186, né, mais. 401, só mais um momento para a sua cópia, ok? Trem livre pouso na 10, vento 080 graus, cono 4 nós, altímetro no 012. Baixou e travou com 10, 12, o 4166. Bravo Uniforme, mantenha a posição alinhada. Trip 549, formação de tráfego. Aeronave em posição de 11 horas, 12 milhas, com Airbus 319, passando 080. 7, 8 horas. O 401 no copia. 5401, posto seguro aprovado nível 340, via Peruíque 50, Bidev, direto. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto Bidev, com curva à direita. Transponder 5472, controle 1998. Exato, 340, posto seguro, Peruíque 50, Bidev, direto seguro. Decola da Euleda, curva à direita após. Após Leda Bidev. 472 Transponder 1998 5401. 3541 no cotejamento correto, livre acionamento pushback, portão 01, chame para o táxi. Livre pushback, acionamento 01, chame para o táxi, 5401. Faz passagem do azul na final ali, mantenha no 0. Faz o azul autorizado ali, mantém 1-0, está 3144. Confirma o vento para o 41 no meio. 090 graus, 1-4 nosso. Obrigado. Pouso para o 4 no médio. Bravo Uniforme, livre decolar da 17, atento a esteira de turbulência, vento 1100 graus com 13 nós. Major Alfa, mantém a cruz rotatória, 2186 para ingressar no circuito. E a livre à direita, solo 121 decimal 9. 219. Alfa Vitor Juliette ali, mantenha no 7. Funcionamento. O Chané 63, eu não sei se era o número 2 no setor aguarda. O número 2 aguardando o 63 no 5. Final de 3 milhas em novembro, Alfa. Bravo Uniforme, decolado aos 27, em controle 119 decimal 8, bom voo. Bravo, bravo Uniforme. Em novembro, Alfa, é a parte final de 3 milhas. No 394, Recife agora, em 1251, alternativa 1-3325. 1-3325. Lima, Vitor Delta, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, Delta. Ana 63, do 5, só para coordenar com o pessoal do solo. É, a senhora, qual é a nossa sequência de treinamento? O senhor é o próximo no setor, tem um trip terminando o pushback, a retaguarda pode estar livre o acionamento pushback, o senhor não parou, tá? Ok, vou coordenar então com o pessoal de sol, depois que o trip passar a gente vai começar então, 63 no 5 no portão 3, obrigado. Lima

Tente número 3 para a Copa Guarda, igual no 333, Romeu. No 1500 pés, segue para a rotatória, na rotatória 360 pela esquerda, aguardando para ingressar na final no 7. Confirma a intenção para o voo, toque arremetido em Veracruz, Alfa Vida Juliette. Reposte para Alta Barra, Alfa Vida Juliette. Índia November Alpha, 360 pela esquerda, mantendo no meu pés, repartir ingressando na final no 7. Se redução, Lima Vitor Delta. Vai reduzir mais o Lima Vitor Delta. Saída da El. Vamos para o táxi da Mercatriz número 5, nosso POB, 162, cada cheia. Alterna Galeão, 355. TNC Táxi Via Índia, ponto espera torre no 86, ajustando 012, bom voo, Oceana 6315. Índia pela direita, no ponto espera torre 562, 1012 no altímetro. Muito obrigado, cara, uma boa tarde, um bom dia. O cara sabe o que, é que ele quer. Índia Juliette informa a aeronave 1 no mil pés, realizando 360 entre a segunda e a terceira milha da final 17. Afirmativo, eu estou com o tráfego à vista aí, Noticais. Índia Novembro, afirma a aeronave 1 no 1500 pés e vai realizar 360 sobre a rotatória. Vitor Índia Juliette, está ciente, iniciando o 360 na rotatória, 1 no 1500 pés, com curvas pela esquerda. Ciente. 340, 3540, no vigilância. Confirme 240. 340, 340. 340, vigilância, 540. O Mike Papalima, Sânio 0224, código transponder e reporte a 15,15 milhas de Salvador. Solo 33, liga direita, solo 121 decimal 9. 12, bom pouso. 262, camarada, graças. 3, liga direita, solo 121 decimal 9. vira à direita, 1219, 315 abaixo. Beleza, categoria. Muito grato. Tá. 15 de novembro, Alfa, livre pouso na 17, vento 110 graus, cono 2 nós, altímetro no 012. Salve Salvador, boa tarde, 3154, livre. Ponto de espera da vez. Boa tarde, 6315, mantém o ponto de espera. Mantém. Alfa Juliette, porta 105. Alfa Juliette, box 053154. Bono 333, copia. Copia, eu escuto no 333. Bono 333, São Paulo aprovado nível 360. Rota via Pezulu no 6, Bravo Hotel Zulu. Direto, Trive, direto Pirassununga. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, com curva à direita. Transponder 5444, controle 1998. Era na rotatória, no caso, se quiser seguir para o 17, terá que seguir para a rotatória e será o número 3 na sequência. Negativo, 10, Lima Vitor Delta. Gente, aguarde pista livre, Lima Vitor Delta. Aguarde, Delta. Vitorinho de Juliette, ingresso na final no 7, reduzindo na medida do possível, reparte final de 3 milhas. Será na final de 3 milhas, reduzindo, Vitorinho de Juliette. Após da El, voa Leda, bridge. Após da El, Leda, bridge, boa. Protejamento correto, chame pronto, gol no 333. Amaral, 333. Papa Romeu Charlie, copia. Copia. Papa Romeu Charlie, Ilhéus aprovado nível 065. Decola da pista 10, perfil do corredor Axé, visual, restrito 1000 pés, com curva à direita. Transponder 0263, controle 1998. Papa Romeu Charlie, confirma o transponder. 0265. Cotejamento correto, o livre acionamento no pátio 3, chama para o táxi. Papa Romeu Charlie. Seu nome chamaram para o táxi, chama para o táxi. Bono 781, no copia. Bono 781. Bono 781, no Guarulhos, aprovado nível 360, via Peruíque 50. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto Bidev com curva à direita. Transponder 5513, controle 119, decimal 8. 5 decolado aos 36, chame controle 119, decimal 8, bom gol. 098, boa tarde, bom serviço. Uniforme. Uniforme 50, saída Rio, transição Nida, pode direto TEB, controle 119, decimal 8, transponder 513, gol 178. Bono 781, no perfil de saída da El, Delta Alfa, Eco Lima, Leda, após direto Bidev. Da El, Leda, após direto Bidev, o gol 1781. Bono 781, no cotejamento correto, chame pronto. Chama na pronta, obrigado. O 3144, chame Recife, 1251. Alternativa 12545. 251-545, está 3144. Bom trabalho, até amanhã. Novamente, bom voo. Obrigado, amigo. Gol no 333, livre chama para o táxi. Camarão no 333. 19, altímetro no 012. Livre pouso, gol no 012, Vitorinho de Juliette. 1, alterne 128.8. 25128. Serra Golfo Romeu, após conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto Bidev com curva à direita. Transponder 5503, controle 119, decimal 8. 21, decimal 9. Viva 360 para o Galeão, no Rio de Janeiro. Rota conforme o plano de voo. Decola da pista 10, sai na Tael Leda após Bidev. 5503 transponder e o controle 119.6. Oxané 6213. Oxané 6213, o controle 1998. Controle 119.8, Oxané 6213. Oxané 6213, cotejamento correto, chame pronto. Portará pronto, obrigado. Salvador, boa tarde, estou passando o Vitor Delta, boa tarde. Lima Vitor Delta, boa tarde, confirme o estacionamento. Tente, Aerostar, Lima Vitor Delta. Mesmo ponto? Ah, bem, taxi aéreo. Gente. Vitor Índia Juliette, livre a São Solo, os 38 livre à direita, realiza 180 e na Fatá, aguarde para retorno e backtrack. Não tenho o seu plano no sistema e se não chega, não tenho como autorizar, ok? Estou tentando contato já com o Centro Recife, tentando solucionar, o mesmo pode me autorizar, ok? Aguarde só mais um momento. Jetinho de Azulu, check-train, livre pouso na 1-0, vento na 1-7, vento 0-9-0 graus, cono 2 nós, altímetro no 0-1-2. Sim, Matheus, cono 0-1-2, livre na 1-7, Juliette de Azulu, baixo de campo. Mike Papa Lima, verifico o transponder, não recebo nem altitude, nem altimetria. Mike Papa Lima, ingresso na linha do litoral, Mike Papa Lima. Mike Bravo Uniforme, chame o centro Recife, 1251. Alterne 1-3325. Recife 1, Alterne 3325, agora é tudo certo. Informação, Romeu. Oxana 6142, Recife aprovado nível 350, via Peruíbe 58. Decola da pista 1-0, perfil de saída Puca, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5502, controle 119.8. Oxana 6142, informo que eu não entendi o seu cotejamento. Só mais um momento, ok? Para o seu cotejar novamente. Claro. Gol no 333, Indy Alpha, com esperador no 86, ajuste no 0-1-2, bom voo. Entre no 333, posto, 286, gol no 333. Oxana 6142, prossiga com o cotejamento. 350 nível, decolando a 1-0, Puca, Caju, com curva esquerda. 5502 é transponder e controle de saída 119.8, Oxaner 6142. Oxaner 6142, rota via Peruíbe 58. Pela uniforme Uíbe 58, Oxaner 6142. Cotejamento correto, chame pronto. Obrigado, 6142. Só voltei para o Papa Romeu Charlie, pronto para o Papa. Papa Romeu Charlie, ajuste no 012, táxi via Pátio 3. Só confirmando, o senhor solicita a decolagem do ponto de espera principal? Pode decolar aqui na intersecção da Delta. Quilo, Delta, Delta mantém a posição e chama a torre no 86. Com Delta, 18 dias na torre. Tá, mas Fox mantém a escuta. 1-0 graus, cono 3 nós. A linha decola da 1-0, gol no 3. Lima Foxtrot está na escuta? Lima Foxtrot já tem o seu plano, copia? Lima Foxtrot, Jacarepaguá, nível 260 aprovado, via Peruíbe 50, Mike Romeu Charlie, após direto. Decola da pista 1-7 com curva direita, saída da Euleda após direto Bidev com curva direita.